Paulo, Salvador, bom dia, Gol 10, nós 13 livrou. Tem que Alfa, Chimiante da Juliette. Confirme? Tem que Alfa, Chimiante da Juliette. Alfa da Juliette. Confirmando bem? 160 com 10. Obrigado, Lipoza, 5-0. Passa a duna, completa o final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, 997. Fala, Salvador, até 3890, puxa o acionamento, portal 2. Fala, 2 avante. Agora, tá 4040, com 94 a bordo, tem 3 horas de autonomia, até na Ribeirão Preto. Tem de Alfa, no ponto de cada 1-0, torre 1-1-8-9-5, que é legal, 1-0-1-9. Vai chamar no ponto 01-1-8-9-5 a torre com 1-0-9 ajustado, azul 4-0-4-0, pegado ao dia. 1-7-5-9, Juliette, portão 4. Juliette 4-9-7-5-9. Coordenando com a equipe de solo, que após aeronave da Gol, parqueando 04 à sua esquerda, autorizado o pushback no portão 2, no contato. Após o Gol 04, autorizado a chamar a taxa, portão 3890. Solo 00, livre direita, 1, 2, 1. Sente livre direita, 2, 1, 1, 1, abre na casa do Geral 9970, vento 970 graus com 10 horas, sem livre pouso de pista negar. Autorizado, 9970. Alfa, quilo, parte 3, vento, fechado. 5973, passa a duna, completa o final, chame 2. 118, decimal 5. 0,5, pregado, vai acabar, 5973. Correio 5975, parte de 5000. 5975, autorizado, final do procedimento, são estabilizados, descendo para 2000 pés. 2000 pés, portão estabilizado, 5975. Correio 5973, estabilizado no ILS, joga um campo. Bom dia, 5973, continua a aproximação, aguarda na autorização de voo. Guardião 5973. Afirmativo, por determinação, eu não posso alinhar ninguém depois que os aeronaves façam o marcador externo. Eu tenho mais um sequenciamento de duas aeronaves, eu já solicitei o controle de espaçamento maior. Obrigado. 09970, no solo 03, livre direita, 1211. 21970, aí. Controle Salvador, 1, 1, 9, 2, 3, 4. 973. Passou a escuta para você? 5973. Condor 09970. Liberal, seguir a aeronave da Alfa, via Alfa, aquilo para o Parte 3, até todas as sinalizadoras. Alfa, aquilo Parte 3, Liberal. Liberal 9970, informação da Esfrero, a mesma irá balizar primeiro a aeronave da Atsa, após balizar a sua aeronave no Pátio 3, o Sideral 9970. Ciente, Sideral. Postanha 3890 para Super Science, 94 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Índia e Alfa, quando espera dar um zero, chamar a torre 1-1895, que negar um zero, no México. Índia e Alfa, pode estar 1895, tá 3890. Minha aproximação é número 2 para pouso. Colar 73 no sala 06, livre direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, 5-9-7-3. Saulo Salvador, muito bom dia, ouvi o 5-9-7-3, livre não se escuta. Ouvi o 5-9-7-3, é grave alfa aqui para o Pátio 3, até todas as realizadoras no Pátio 3 aqui. Informo que existe apenas um balizador no Pátio 3. Informação da Esfera, a mesma balizará o Sideral após balizará a aeronave, tipo 973. Sim, 5973, Alfa Kilo aguardando o sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, aguardando o sinalizador. Salvador Azul 4201. Informação Fox 340 Campeira. 4201, Salvador Campinas, 340 autorizado via Antas 110. Decolada pistão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1198 controle, acione 5446 no transponder. Autorizado Campinas, nível 340. Viantas 1-1-0, decolada 10, na curva direita, seria da El, Leda, Mótima. 1-1-9-1-8, controle, 5446, transpadra, azul, 4201. Pulo, pushback, acionamento, azul, 4201. Sétimo. Tomando algum dia, acionamento 225, centro da Foxtrot, autorização de tráfego Brasília. Acionamento 225, salvador Brasília, 380 autorizado, Viantas 1-1-7. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1198, controle, 5444, transporte. Autorizado Brasília, nível 380, decolando da 1-0 com a primeira curva à direita, via Upper Zulu 1-7, saída Arbor, Elefa. Controle 1199-180, e transponder 5444, TNM 225. Ativou, pergunta já novamente o nível? Nível 380. Correto, chame para pushback acionamento, CNM 225. Chama pushback acionamento, CNM 225, 975, segue via Alfa Kilo para o pátio 3, 975. Ali mantém Cristiano Agar. Ali mantém 4040. Decolar o 10, controle 119.8. 19.8, 3153, bom dia. Bom dia. Mael Irumi. 3153, bom dia, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 360. E a subida da EOS é a posição Leda, após VCC, posição Irumi. Sente, é possível voar Leda da presente pela direita? Negativo. E Israel, seria possível? Zero 1 do Pátio 3, mais atente ao balizador, do nosso Pátio 3. 01 do Pátio 3. Salvador, está 3890, pode estar com 10 pronto. 3890 ali, mantém, 10. Mais 10, está 3890. Salvador Azul 4201, na ponte 1, no posicionamento. Azul 4201, na ponte 1, está o posição 01, está autorizado. Sim, Livre Chanatás 4201. 0 da Colômbia, 19, controle, 7198, controle Azul 4040, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4040. Azul 4040, contato na decolagem, se mantém a nível de voo 340 via saída árvore. Via árvore, só mantém 340, Azul 4040. Zero. Vento 140 graus, 102. Livre decolagem 0033, 289. 5973, obrigado pela informação. X-ray, informação Foxtrot, autorização Galeão. O Xenai 6211, prepara a saída da água de cópia. Da El, guardando. Alô, Salvador, na escuta do Papa Tango, Mike X-Riot. Mike X-Riot, prossiga. Bom dia. O Papa Tango, Mike X-Riot, solicita autorização de reboque da posição remota número 13 do pátio 1 para o pátio 1, gate número 10. Mike X-Ray Oscar, autorizado a reboque da posição no 3 remota para 1-0 do pátio principal, reporte ao término. Ciente, iniciarei o reboque, na sequência informarei o teste. Patrulha Salvador, 3890, decolou na UCA. 3890, bom dia, contato radar na decolagem, do mantém nível de voo 330 via subida PUCA. Fazer 330 na PUCA, 3890. Salvador, azul 4201, temos 102 a bordo, 440 Ribeirão para o táxi. Falta de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1020. Índia Alfa, quando espera, chama torre 118.95, 1020, ajuste 401. Xané 6211, copia? Assista, 6211. Xané 6211, autorizado para aeroporto de Galeão, via Upper November 857, após Moço, nível 360, saída da El, Leda, Irumi, decola da 10, primeira curva direita, transponder 5450, frequência do controle Salvador, 119.8. Ok, autorizado 360 para o Galeão, via Up November 857 até Moço, decola pista 10, curva direita, El, Leda, Irum, transporte 5450, controle Salvador 119.862, 11, tá no gate 07. Correto, Xané 6211, chame para o feedback finalmente. Chamará. 040, chama o centro Recife, 1260, alternando 288. 1260, alternando 288, centro Recife, azul 4040, bom dia. Confirma a sigla? O gol 865, portão 8, Foxtrot, ligação Brasília. Gol 1865, confirme nível 3 estado? 380. Sim, 380, guarde cópia. Azul 4201, decolos 19. Chame o controle Salvador em 119.8. Será 8, obrigado. Gol 1865 autorizado para o aeroporto de Brasília via Upper Zulu 17, nível de voo 360. Saída Arbor, transição Alessa, decola da 10 com primeira curva à direita. Transponder 5461, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado 360 para Brasília, apresentou 17, saída A, por transição leste, decola da 10, curva direita, 5461, 1098, gol 1865. Correto, gol 1865, chame para feedback acionamento. Azul 4201, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 340 via saída da EL. 340 via da EL, 4201. Paulo Salvador, Papa Tango, Mike X do Rio Yorks, informa o término de reboque no gate número 10. Gente, Mike X do Rio Yorks. Graças, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, gol 1-0 na transformação, foco, totalização, bom. Gol 1093, copia? Copia. Gol 1093, autorizado para o aeroporto de Confins, via rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, primeira curva à direita, transponder 5460, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado Confins, nível de voo 360, conforme o plano, decola 10, Arbor Elefa, curva à direita. 460, transponder e controle 1980, gol 1093. Correto, gol 1093, apenas confirmando. Após a Alessa intercepta nítimo e depois direto a Upper Zulu 21. Afirmo, conforme o plano, nítimo, Upper Zulu 1093. Correto, gol 1093, chame para o feedback funcionamento. 093. Mari, está legal de descida, azul 2775. Legal de descida, azul 2775. Azul 2775, autorizado chegada a Mari, desce uma tênis aqui, 050. Chegada a Mari, autorizado, desce ao 050, azul 2775. Maria, aguardando a chegada da Maria, pode descida. Sim, chamando a presente Maria, aguardando a chegada da Maria, e departamento para a descida. Do patrão, 5, 8, 9. Salvador, good morning. Ocean Air 6316211. We are ready for pushback in South Africa, gate number 7. Good morning. Salvador, Ocean Air 6211. Stand by to start up in respect. Here we are, standing by, Ocean Air 6211. Solo o 85? Solo 85, eu sigo. Se quiser, pode autorizar o Xanera aí na 7, fazer um pushback, que a gente tá aqui com um problema de operador de finger que não aparece aqui pra tirar pra gente. Gente, Golo 85, aguarde nova autorização pra pushback, tá? Certo. Xanera 6211, start up approved and pushback, report ready for taxi. Can we clear for pushback and start up, Xanera 6211? Obrigado, Gol. Toma linha do Normal 3, está pronto para o estacionamento no 9. Então, se for fazer desvio, vai fazer pela direita. Vaporizado desse tecnicamente para nível de voo 140, passareiro 2229. 140, 2229. Controle, o azul 4958 para descida. 4958, desse mantém nível de voo 050. 050 na Pro de Mare, 4950. 2775, desse via Mare 2000, país, ajuste no 020. Autorizado final do ILFXA para a pista 10, reporte localizador. Autorizado via no 020, autorizado XA, azul 2775. Romeu César Leco, autorizado CA 9069 para CA Bravo CA Victor, em rota direta a 500 pés. Decola direto para o sul, aciona 0112, 2 Salvador em 118 decimal 95. Salvador 118 decimal 95. Correto, CA Leco, para decolagem de torre 118 decimal 95. Quer é azul, eco, ainda não escuta? Escuta. Confirme pessoas a bordo? Uma bordo. Gente, chame torre 8795. Só ligou 865, agora sim, já tá pronto pro pushback. Voo 865, aguarde para pushback devido à aeronave da companhia. Realizando o pushback no portão 9. Assim, mantém a posição, 865. Zulu Eco, chamamento por conta e risco, chame pronto para decolagem da Enrima. 0 para 160, descendo uma tomboa. Fono 649, sem identificação, isso mantém 4.003, desvia chegada bom, se ajuste de altímetro no 020. Sono 020, tomou firme a medida. 4.003. 4.920, ajuste também 4.9. Ready, so we clear to taxi via Indian Alpha, then holding point of runway 10, we're going to call tower 11895. Ocean Air 6211. Faz a passagem do companhia que está aqui fazendo pushback da 09-800 autorizado. Afirma o gol 1865, coordenando com a equipe de solo. Após a liberação do setor da aeronave da companhia, está autorizado o pushback de funcionamento. Vai passar, eu estou autorizado, igual a 85. Contact, voo 093, BOB 168, 3 horas, Altena Campinas. Azul 2775 estabilizado. Azul 2775 complete aliás X-ray, chame torre em 118.95. 1895 Azul 2775. Salvador Tower, good morning, Ocean Air 6211, holding short of 1810, we are ready. Ocean Air 6211, maintain holding short of runway 10. We have a traffic approach. Runway 10, Ocean Air 6211. Torre Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação. Continuando, Azul 2775. Azul 4958 pode prosseguir descida para 2000, senhor? Azul 4958 desça via Maria 2010, ajuste de altímetro 1020. Está autorizado final do IADS que para a pista 10, reporte localizador. Via Maria 1020, autorizado. Procedimento IADS, localizador Azul 4958. Saída 2229, passando a posição Mário, a partida presente dessa via, chegada 2000 pés, ajuste no 020. M6225, aguarde para o pushback, temos a nave da Gol que já realizou o pushback no 8, irá iniciar o táxi. Sim, está aguardando, M6225. Para o táxi Gol 1865, está com 60-253, Uberlândia. 1865, confirme pessoas a bordo, 160 ou 60? 160, 160. Gente, boa noite, 65, autorizado táxi para ponto de espera sistema 0 via parte principal, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1020. 8-0-8-0. O ponto é risco da Enrimar, chame fora do solo. We are clear to line up and wait for Oceaneer 6211. Ali essa que foi, chame torre em 11895, bom voo. Prometado, sim, vai chamar. Careto 2229, autorizado final do ILS X-Ray, reporte no posto localizador. Torre, saudando, bom azul, 4958, na sua escuta, bom dia, estabilizado, na ILS. Papa Romeu, Serra Azul Eco, mantém o setor norte do aeródromo, afastado 4 milhas. E aguarde para prosseguir para a final da 1-7. Ah, mantém no setor norte. Azul 2775. No solo 4-2, liberou a direita, solo 1-2-1, decima 1. 1-2-1, obrigado. Poxa, né? 6-2-1-1. Clear for takeoff. Runway 10. 170 degrees, 091. We clear for takeoff, Poxa, né? 6-2-1-1. Pode ir da Juliette. Alfa, for, repassando para o Juliette, o CD-775. Correção, azul 2775, considere a última autorização. Táxi via Alfa e Kilo para o Pat 3, atente ao sinalizador, expulsão prevista é a 1 Romeu. Ok, Alfa, Kilo, Pat 3, 1 Romeu 2775. Esquerda, 5 milhas, setor norte do aeródromo, mantendo espera para pouso posterior. Ok, frente rodando inspeções de pouso, azul 4954, tenta atrás. Oceaneer 6211, airborne at 41, contact Salvador approach control 119.8. 1198, Oceaneer 6211, have a good day. Azul 2775, autorizado pouso, 160 graus, 109. É o 4958, sir. Azul 4958, desculpa. Azul 4958, autorizado pouso. Tem problema, meu amigo. Tá atrasado, pouso 4958. Salvador, good morning, Oceaneer 6211 airborne crossing 1800 feet. Oceaneer 6211, good morning, sir. Radar contact autocross for element in flight level 360. Dial departure. Clear direct to later intersection. Okay, we clear to later intersection. To flight level 360, that's Oceaneer 6211. Okay. Mantendo a separação com o ATR, autorizado direto, taxiway Papá. Papá Romeu, Serra, Zulu, é. Tente Eco. Para o táxi, o Oceaneer 6225, hoje somos 1-4 na porta, com autonomia de 3 horas, alternamos Goiânia. Oceaneer 6225, autorizado táxi para a ponte de espera pista 10, via táxi Inge Alfa, no ponto de espera chame torre em 1-1-8-95, ajuste 1020, bom voo. Sim, Felipe, táxi via Inge Alfa, com ajuste agora no 020. 1-1-8-95, Oceaneer 6225, muito bom dia. Solo Salvador, bom dia, Rio 5973, cliente da informação Golfo para Recife 370. Na aproximação final. Como está agilizando o eco? Rio 5973, autorizado para o aeroporto de Recife, via rota do plano de voo, nível 330, saída Puca, Jamucaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5466, frequência do controle de Salvador 119.80. Autorizado Recife 330, via rota do plano, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola da 10 com primeira curva à esquerda, 5466 no transponder, 119.8, o controle, Rio 5973. Correto, 5973, chame para o feedback do acionamento. Chame para o puxo acionamento, 5973. Bom, alô, 149-5, alô, 4950, táxi via Alfa Kilo para o Pat 3, atende a sinalizadores. Alfa Kilo via visual com o sinalizador, 4950. Libere a direita, táxi Papá, livre táxi até o local de estacionamento. A liberada principal, Ferraz Ulo, certo? Eu sou o André, sou no rebloco do Pat 3, saio quase principal, posição 03. Tente Alfa Yankee Hotel, aguarde para reboque. Alfa Yankee Hotel, aguardando para reboque. Falou Salvador na escuta do Papa Romeu, Mike, Andy e Juliette. Confirme matrícula. Papa Romeu, Mike, Andy e Juliette. Solicito autorização de reboque da posição número 14, remota do pátio 1, para o pátio 1, gate de número 8. Yankee Juliette, autorizado, reboque para posição 08 do pátio principal, reporte ao término. Ciente, será feito, graças. Plano 649, mantenha 2000 pés, ajuste 1020, via chegada bosta, autorizado, sinal do ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 via X-Ray, autorizado. Logou na mesma data. Autorizado ILS X-Ray para pista 1-0. Isso, é X-Ray da pista 1-0, vamos na 649. Saída 2229 no solo 47, lida direita, taxiway Foxtrot, chama o solo em 121, decimal 1. Valeu, Brás, chama o solo 121. Alfa, repórter da Juliet. Até a nossa atenção. voo no 865, previsão para autorização de decolagem, 3 minutos. Devido a tráfego na aproximação final. 7, tem o mesmo Multicast, 2500 pés acima, 865. 093, decolou os 49, chame o controle Salvador em 199, decimal 80. Controle Salvador 980, voo no 093. 6211, só o extrema desk. Channel 6211, call on resistant the frequencies 125.1, if unable 133.25 on that flight. 1511-3325, have a good day, channel 6211. Passando em Salvador, voo 9093, decolou na sua escuta. Telemas 3, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 3.0, via subida árvore. Aqui hotel, à vista a TR da passarela taxiando à sua direita. Alfa Hotel, atenta a passarela aqui à direita. Gente, Alfa Hotel, após passagem do TR da passarela, autorizado o ingresso pátio principal para posição 03. Alfianca Hotel, após a passagem de passarela, ingressa no pátio até a posição 03. 0 graus, 1-0 nosso. Livre pouso, pista 1-0, ou voo 1-6-4-9. 4-2-2-9, fique atento à aeronave da TAM, finalizando o reboque no portão 08. 7. 5973, autorizado, feedback, treinamento, chame táxi. Autorizado, 5973, chama para o táxi. Solo Salvador, Papo Romeo, Mike Yankee, Juliette, informa término de reboque no gate número 8. Gente, Mike Yankee, Juliette. Grátis, um bom dia. Bom dia. O papel no brilho máximo, por gentileza, aprovou o 649. Chamado, brilho 5. Maravilha, obrigado. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 865. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, com a sua identificação foi na proa da posição Mária, guardando chegada Mária e reconstrucida. Gente, identificado, eu vou continuar de voar o VR, a intercepta pela forma de trás para a posição 35. Solo ao 55, libere pista na próxima direita, taxiway, Foxtrot. E chame o controle de solo em 121, decimal 1. Direita, Fox 121, obrigado, agora 649. acertando o grau de altura. O grau Vitor Carlos? O grau de altura. Autorizado descida até o nível de voo 080 inicialmente. 080, Bravo Vitor Tango. O Bravo Vitor Tango, a gente está com vento no momento de 170 graus com 10 nós, oscilando a 12, e desde o início do turno às 6 da manhã que ele está mais ou menos nessa direção. O senhor ainda prefere aproximar para 35 assim? Vamos prosseguir para a Rolocete, o Bravo Vitor Tango. Mantenha a flor do VOR e aguardando o vetor especial visual da 17. Gente, graças a Deus, graças. Valeu, gente. Muito bom dia, ponto. Espera para o dano zero, Chanel 6225. Oxaner 6225, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém na 1-0, Oxaner 6225. 1093, chame centro Recife, 1-260, alterna 1288. Centro Recife, 260-288, voo 1093. Do táxi para a ponta de espera pista 10, via parte principal, táxi Índia e Alfa, no ponto de espera Chame Torre em 118.95, ajuste 1020. Gente, táxi em frente, via pátio Índia e Alfa, até no ponto de espera 1895, 1020 no ajuste, o Rio 5973. Então, bom dia. Voo no 865, decolou 56, chame o controle Salvador, frequência 1.9.8. Salvador, gol 865, decolou na Arbor. Gol 865, contato radar na decolagem, tudo mantém a nível de voo 360, via saída Arbor. 360, via saída Arbor, gol 865. No Fat 3, à sua esquerda. Só visual no táxi, boa. Gente, gol no 649, dê passagem à mesma, que irá taxiar para o ponto de espera, após passagem da aeronave, autorizado o táxi via Juliet para portão 612. Gente, após passagem do Rio, autorizado o táxi via Juliet para o 612, agora no 649. Rápido, sua carga 6570, copia?